pode deixar seu recado. Só não imaginava que a saudade ia bater forte. Depois da segunda dose, tive que dizer assim: ei, garçom, abaixa o som, que hoje vai ter show de recaída. Eu vou ligar pra ele. Segunda dose, tive que dizer assim.